diretamente de São Paulo, Reginaldo Produções. Bora, Reginaldo. Cintura de mola. Cintura de mola. Regimilski gravando tudo ao vivo e a cor. AncinhoCDs.com.br. Só poder o mole no cochilo, puxa o pop. Só poder o mole, só poder o mole. Só poder o mole no cochilo, puxa o pop. Só poder o mole, só poder o mole. Só poder o mole no cochilo, puxa o pop. Só poder o mole, só poder o mole. Só poder o mole no cochilo, puxa o pop. Só poder o mole, só poder o mole. Carro de boy tem que ter um bocadão, porque a mulher gosta muito de emoção. O forozinho tá lotado, tá gostoso. E a mulherada gosta muito de relar. No escurinho, rela, rela, rela nela. Olha a cachaça que tá dando na canela. Sanfoneiro mole no cochila, puxa o polo. Sanfoneiro mole, sanfoneiro mole. Sanfoneiro mole no cochila, puxa o polo. Sanfoneiro mole, sanfoneiro mole. Sanfoneiro mole no cochila, puxa o polo. Sanfoneiro mole, sanfoneiro mole. Sanfoneiro mole no cochila, puxa o polo. Sanfoneiro mole, sanfoneiro mole. Gosta mesmo de relar. E relar, relar, relar, relar, relar nela.